eu posso fazer o mudo falar, eu posso fazer o surdo escutar, ter todos os dons e ser usado por Deus, fazer até morto ressuscitar. Ah, eu posso fazer o coxo andar, o endemoniado liberto ficar. Sei que sou usado pelo meu Senhor, mas de nada valerá se eu não tiver o amor. Eu posso falar, operar maravilhas e muitos sinais. Eu posso fazer até o sol parar. Ah, eu posso cantar e o fogo cair. Também posso ter o dom de discernir. Mas de que valerá eu ter tanto fervor se em meu coração não existir o amor? Deus me arrebatar. Eu posso ser o melhor regente de coral, dirigir oração, escola dominical, ser diácono, presbítero ou até pastor, mas no céu não entrarei se eu não tiver o amor.